Bahia, total 9911, total 9911, muito bom dia, só um instante a cópia, 1 minuto, 1014. Positivo, mantenha 140, está sob vetor para o sequenciamento, mantenha PRO 260 o 5217. Limite desta PRO é a radial 330 de Salvador. Ok, mantendo 260, nível 140, e a radial limite é 330 de Salvador. 3663, da TAM, condições de voador, interceptar o ILS. Relativo, tá, 3663. Eu vou ir para a Duna, desça para 2000, 1014, ajuste, forma estabilizada. Em 2000, Duna, 1014, reportando estabilizado, tá, 3663. Bom dia, o voo 1434 entrou na Fox 50. 34 prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Via Alfa, reportará antes da Juliette, o voo 1434. Tá pronto para a conta, total? Afirmativo, pronto para a conta. Fortaleza, 310. Pista 10, curva esquerda na Momo Alba, põe direto Fortaleza. Controle 119, décima 8, transponder 5424, total 991. Autorizado 310, decola com curva esquerda, Momo Alba, após Fortaleza. 198, controle 5424, total 999. Correto, total, no pátio 3, chama pronto. Pronto para o posicionamento, total 999. Autorizado, chame o táxi. Sete, desce para o nível, para uma centena. Autorizado, uma centena, 5217. Eu tenho tráfego agora, posição de 2 horas, usando uma centena em descida para 2000 pés, com rumo sul, 5217. Sete, mas o tempo no dia. Voo no 434, próxima Juliette. Hotel 7, no 434. Ok, né, Hotel 7. Estação Rocha, baixado, checado. Torre 18, meia dúzia, 2223. 2 meia dúzia, bom dia. Oi, Salvador, bom dia, passarei 2223, aproximação final no 0, baixado, checado. 2223, confirmando, já embaixo travado? Afirmativo. Tráfego avistado, livre pouso, pista no 0, vento no 30 graus, com 099, passarei 2223. 2223, pouso autorizado no 0. Sujo que irá prosseguir? 7500 pés, o guardião 07, reporte 90. Metrismo 2, bom dia, identifique, desce, mantenha 060. 060, Alfa 217, mantenha, atinge uma pedra, meu. 217, ok, da presente curva à esquerda, na proa de Duna, descendo para 3 mil pés. Esquerda, proa de Duna, descendo para 3 mil. Bom dia, identifique, desce e mantenha o 070. Trip 5217, mantenha 2009. Revisão para 200 mais, 5217. O Gol no 922, reduza para 2009, sob vetor, voe com a proa 025, o 922. 922, proa 025, vetor radar, possibilidade de ser para 210, nós, por conta de uma turbulência leve, tempo? Autorizado. Obrigado. Nove Juliette Alfa, espera 18-6, 1014, é um bom viagem. Para o táxi 4208, táxi 75 a bordo, 3 horas e 40 minutos na fila, com a minha operação. Quanto a bordo, confirmado? 2233, em pronto. Direito, ponto espera, 18-6, 1014, um voo viagem, 4208. Direito, ponto espera, pronto, 18-6, 4208, 2223, prossegue via Alfa e reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 223. Prossegui para o Sierra Vista. Bom, 1-9-2, para 2500 agora. Positivo, 1014, o ajuste. Obrigado. Para 2 mil pés, está autorizado a interceptar o ILS, inicie redução para 1809, informando estabilizado. Seguir atrás para frente, 5 milhas em redução para estabilizar o ILS. Ok, também estamos iniciando a redução, autorizando 2 mil e autorizado o ILS, 5217. A linha cola, azul 4208. 63, interceptando. Revisão com o campo? Afirmativo, 3663. E completa com a torre agora, 18-6, tem um bom pouso. 18-6, até mais, graças, 3663. 922, voa na proa 366. Proa 366, 922. total 9911. Mantenha o ponto de espera por gentileza. Identifique, desce, mantenha 080. Salvador, TAM 3663, bom dia, passando externo, baixar trabalho. TAM 3663, escutando a aproximação, aguarda pista livre, o time entrou no 014. 63, né? T07, livre frequência para conversar com os tráficos locais. Pouso, pista no zero, vento 120 graus com 07 nós. Livre pouso na pista no zero, tá 3663. Azul 4208, decolar 225, 198 ao controle, bom voo. 198, obrigado, senhor, bom trabalho. Controle Azul 4208, bom dia, saída PUC. 4208, PUC. 370 vigilância. 370, PUCA, 4208. Chama no torre agora, 18.6, tem um posto. Obrigado. Cargo Vitor Mike Quebec, bom, prossiga. Erro, baixar travado. Afirmativo triple 5127, continua aproximação, aguarda a pista livre, o time entrou no 014, número 2 na aproximação. 7. Tudo na minha presa. Tem o seu plano aqui, só aguardo que eu vou entrar em contato com a sala ES para verificar. 3859, desce, mantém 3.000. 3.000 pés em redução para 2109, 1014 é o ajuste. 1922. Torre 18612, tem um bom pouso no 922 em redução para aproximação. Tráfico pré-7 está agora 7 milhas com 110 de grau. Gente, reduzindo o voo 1922, passa 2800. Obrigado. 1014, tráfico avistado. O vento 110 graus com 07 nós. Pista 10 em pouso autorizado. Triple 5217. 7, pouso autorizado, 5217. Confio que é prosseguir instrumento para Salvador. Prossegue via visual, via corredores, 1.500 pés, o Golf Mike X-Ray, via corredores pela linha do litoral. Salvador com 1.922, está uma milha do serviço 372, agora com 150 nós, é o mínimo para a gente. Afirmativo com 922. Continua aproximação, altímetro 1014. Já embaixo travado? Afirma, baixo travado. Guarda apenas a pista livre. O ATR da Trip está bem próximo aqui da cabeceira. Passando agora, cruzando a pista auxiliar. Obrigado. Tranquilo. Golf Mach X-Ray, acione 0222, informe equipamento. Alfa Índia, Porto 02. Parte 4, é pode quando pronto para o táxi. Back. Tripe 5217, no solo 29, livre direita, chama solo 29. 1-2-1-9-5-2-1-7. Agilizando, à medida do possível, pouso, gentileza. Está livrando o piso, 5-2-1-7. 9-2-2, o vento 1-3-0 graus, com 0-8-9, livre pouso, pista 1-0. Livre pouso, 9-2-2, por favor, poder repetir o vento. Estimativo, 1-3-0 graus com 0-7-9, 130 com 0-7. 30 com 7, obrigado. 50, que era a velocidade na descida para o 4-2-8? Ah, não confio, confirme. É, a possibilidade de gerar a velocidade para a descida? 0-4 na aproximação, condições de manter 2-2-0. Ok, Golf Mach X-Ray, reporte para descida na PROD Itap, está presente. Está presente, Itap, reporte para descida. Mantém cabeceira 1-0. Canal Net Zero, coloca aí dentro, dá um level 060. 2-9, boa. Pelo F, perdona. Estabilizou o Xenai 63. 63-1-2, estou agora 18-612. 18-612. 3859 para 2000, livre LS, informe estabilizado. 2000, chama estabilizado, 3859. Azul 4208, chamando Recife, 12545. 2545, azul 4208. Livre decolagem, pistão 0, 100 graus, com 079. Rotatória, informe visual com campo, Índia November Alpha. Oceana 6312, é, apenas confirmando, reportou baixado e travado, isso? Afirmativo, espera baixado e travado. Afirmativo, tráfego já avistado, altímetro 1014, continua a aproximação, guarda pista livre, 727 a total, já iniciou a rolagem. Gente, Oceana 6312. Delta na proa do farol de Itapuã, reporte visual com campo a 500 pés. Ali mantém Gabriel 7, Quebec. Oxené 6312, livre pouso, pista 1-0, o vento 100 graus com 079. Livre pouso 1-0, Oxené 6312. Total 9911, decolado 233, chama o controle 198, bom voo. 198, obrigado, bom dia. Controle Salvador, bom dia, total 9919. 9919, subo 310 na Momo, vigilância. Para 310 na Momo, 9919. Tá na ideia, desceram pra Palma, meu Golf Mike X-Ray. Golf Mike X-Ray, desce, mantém 3 mil pés. Desce 3 mil, Golf Mike X-Ray. Azul 4298, desça para 2 mil, informe estabilizado. 2 mil, repassarei estabilizado, para 398, azul. 3859, torre agora 1862. 1863, 2859. Nós, tem nível decolagem, pressionou 7. Positivo 04, 621. Obrigado, nosso escolhido. Mais um Juliette para ingresso, com 1922. Beita, chama só o 21-19. Direita 219, Solo Chanel 6312, entrou na sessão. 6312, prossegue via Alfa e reporta antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, Chanel 6312. O Azul 4298, inicie redução para aproximação em forma estabilizada. Reduzindo, camarada estabilizada, Azul 4298. Tráfico me precede, está passando o marcador com 140. Gente, 4298. Já é baixo atrasado, então 3859. É batido. Tráfico avistado, o altímetro no 0 no 4, tem livre pouso, pistão no 0, tá 3859. Livre pouso, confirme ao vento. 1,70 graus com 059 agora. Livre pouso no 0, 3859. Só para informação de tráfego, informa o tráfego, um patal Alfa 32, recolou pista auxiliar, mantendo agora linha de litoral. Setor sua, sua direita, não vai interferir na sua aproximação. Eita, avisou, com medo, já na curva litoral. Meia dois, onze, pronto, copy. Na sua escuta. Galeão 380, para 850, pode conforme volta do plano. Pista no zero, curva direita, saída da Elvis. Leda, BDEV, controle 119.8, transponder 5466, o 6211. Receite autorizado 380 Galeão, na Peruíça 50, voto conforme. Saída da EL, Leda, BDEV, demora da 10, curva direita, controle 198 e o transponder 5466, o Oxanha 6211. Correto, portão 04, chama pronto, 6211. Obrigado, até. Alô, voo 1435, tem informação hotel, autorização 240 para Iel. Voo 6312, prossegue Juliette para o 05. 6312, Juliette para o 05. Voo 1435 para Iel, 240 já aprovado, aguarda só um instante a Copa 1014. Aguardando a Copa, vou ao Copa 1435. Caçaredo 2223, pronto Copa. Vitória da Conquista, nível 260, pistão no zero, curva direita, saída gole, eval após direto Conquista, controle 119.8 e o transponder é o 5470, passarendo 2223. Utilizando o nível 260, passando a Conquista, ele fala no teste de curva direita, na gole, eval, pode ser. 9.800, correto, na remoto no 4, chama pronto, 2223. Salvador Ilhéus 240, pista 10, curva à direita, saída da EL, Leda Ilhéus, controle 119.8, transponda 5472, 1435. Mantendo meu pé, apontando a farol da barra, para chefe de equipamento, eu poderia informar como recebe o transponder do vídeo, que é o que eu estou mais sabendo? Estou Estou copiando, modo off e charme claramente. Altitude do pé, confere? 1200 pés. Cliente, grato, toma excelente. Senhor Salvador, em November Alpha 1, a milha da rotatória visual com campo. Torre 18612. Com o altímetro no 0, no 4. 76? 0176, senhor. Positivo, informe farol da barra. Assistão 3259. Ativo em Dom Imperial, para o número 2 para o fecho no 7, mantenha a proa da rotatória e reposte na vertical, por gentileza. Negativo, pô. Visual no 0. Certo. Vamos estabilizado, visual com campo. Está estabilizando neste momento visual já com o campo, o corpo mais ativo. Torre 1862, é X-ray. 186, grátis. Azul 4298 no solo 40, chama agora o solo 120, décimo 9. 309, azul 4298. Torre Salvador, muito bom dia, Babão, meu Golf Mike X-Ray, estabilizado. Golf Mike X-Ray, continua aproximação, altímetro no 0, no 4, aguarda autorização de pouso. Informa o tráfego, Sirkovski, está cruzando agora o eixo da 1-0, não vai interferir na sua aproximação, ok? O mesmo vai fazer um pouso pairado sobre a cabeceira auxiliar 1-7. Certo, Golf Mike X-Ray. Certo, confirmando, o Golf Mike X-Ray já se encontra em baixa travada? Já se encontra embaixo e travado? Afirmativo, agora é baixo e travado. Sente, aguarde apenas o eixo livre. Ativo em November Alpha. Só atentando que temos um King Air para pouso na 10. Atentando ao tráfego e aposto quando visual com o mesmo. O Delta livre pouso, pairado, cabeceira 17, vento 120 graus com 08 nós. Ele prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Quem prossegue via Alfa, reporte antes da Juliette. Afirmativo, temos um Mike Eco Delta agora fazendo um pouso pairado sobre a cabeceira 17, o King Air, aproximadamente no externo, tem condições de se encaixar a retaguarda do King Air para pouso 17? Frequência para conexão com o tráfego local, informa bem no tráfego 12 horas, helicóptero, quinto, mantendo 500 pés. Até mais. É Motro 4, autoriza, aguarda o passarelo 225. Azul 4298, antes da Juliette. Portão 8, 4298. Segue via Juliette 2, azul 4298. Vento 140 graus com 062 a nós, Golf Mike X-Ray. Sente livre pro Golf Mike X-Ray. Mike Eco Delta no solo de Salvador 43, está livre até o Pátio 4, estacionar a frequência livre. Condição de agilizar? Grato.